Na verdade, na verdade, pouca verdade contém. Uma história mal contada nunca fez mal a ninguém. Mas o que é que eu vou dizer? Eu já esqueci mais do que você um dia vai saber. Pouca coisa que se sabe, pra alguma coisa lhe serve. Alguns nomes de pessoas, especialmente as que te devem. Mas o que é que eu vou dizer? Eu já esqueci mais do que você um dia vai saber. Sabes, é nada muito do que queres, tens nada muito do que pensas, diz nada muito do que és, é sim. Nada muito do que sabes, é nada muito do que queres, tens nada muito do que pensas, diz nada muito do que és, é sim. Nada muito do que sabes, é nada muito do que queres, tens nada muito do que pensas, diz nada muito do que és, é sim. Que disser moverá muito além do que já está no ar. Nada muito do que fizer será pro mal ou pro bem, menos que possa pensar. Eu já esqueci mais do que você um dia.